desculpa ontem pela patifaria. Eu tava louco, sem certeza, falando que não sabia. Hoje peço desculpa, reconheço meus erros. Errar é humano, só não repito o mesmo. Mesmo que isso aconteça, não vire sua vida de ponta cabeça. Tenha certeza que o caminho é certo, que a luz que te ilumina não é escuridão que te alucina. Ensina que o mundo é muito mais do que os olhos vê. Cogumelo, maluco sem noção, noiado da calada, drogadão. Se atirou de cabeça no chão, perdeu toda a razão, ficou só na sequela. Esqueleto da viela, passou mais bela. Mulher com cabeça de galinha, só falando abobrinha. 15 anos grávida, não adianta se culpar, porque o pai fugiu do planeta. Puxa, descarga antes de pensar. O que tu planta é o que tu vai colher. Cannabis ativa de pensamento, é o que me livra desse tormento. Puxa, descarga antes de pensar. O que tu planta é o que tu vai colher. Cannabis ativa de pensamento, é o que me livra desse tormento. Cada macaco no seu galho, sem crescer o olho ninguém. Aqui ninguém é Superman, mas se treinar a bala vem. Põe um sonho pra dormir e um caixão pra se fechar. A lembrança já virou e alguém vai se lembrar. Um sorriso talvez, a saudade é de vez. Uma lágrima se fez de um sentimento especial, pra quem tu não deu moral, mas o coração é real. Triste aquele que maltrata o seu próprio pessoal. Uma arma engatilhada vira um demônio fatal. Sangue atração principal, pra esse mundo é normal as pessoas se matar por menos de um real. Mas ninguém é igual a ninguém, não importa a cor. O racismo é atitude sem valor. Respeito é pra quem tem, respeito vai além do que falar nas costas de quem só te quis bem. Julgou sem ser julgado, atitude condenado. Puxa, descarga antes de pensar. O que tu planta é o que tu vai colher. Cannabis ativa de pensamento, é o que me livra desse tormento. Puxa, descarga antes de pensar. O que tu planta é o que tu vai colher. Cannabis ativa de pensamento, é o que me livra desse tormento. Nasceu o sol, a beleza da natureza. E uma coisa pode ter certeza, enquanto o concreto não chegar, de pé aquela árvore sempre vai estar. Uma sombra vai nos dar, o lazer não vai cobrar. Como ousas derrubar o que te ajuda a respirar?